pega nos peitos. Load CDs. meucds.com. Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova? Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta. A distância não dá. Eu sei que fortalece a nossa relação. Eu não tô mais aguentando. Se de avião tá caro, eu vou te... É tudo diferente. Você no norte, céu é cinza ou azul, mas a saudade é exatamente igual. Dói em São Paulo, dói em Natal. Você no norte e eu no sul, o céu é cinza ou azul, mas a saudade é exatamente igual. Dói em São Paulo, dói em Natal. meucds.com. Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova? Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ver de volta. A distância tá maltratando. Eu sei que fortalece a nossa relação. Eu não tô mais aguentando. Se de avião tá caro, chama. É tudo diferente. Você no norte e eu no sul. O céu é cinza ou azul, mas a saudade é exatamente igual. Você no norte e eu no sul. O céu é cinza ou azul, mas a saudade é exatamente igual. Dói em São Paulo. Com. Nossa, meu amigo, tchau, meu amigo.